São 5 horas. JJ Car, junto à rotunda de Negreus, na saída para a Zibreira, em Torres Novas. JJ Car, aberto de os melhores preços do mercado, crédito até 120 meses. Garantia total de 2 anos, sem limites de quilómetros para todo o país. Se o seu sonho quer realizar, visite JJ Car, em Torres Novas. Res FM. We play only electronic music. All day, every day. Stay connected. Yeah.